Foi Salvador, 3178. 3178, centro de tráfego, tem aproximação e com a Maria Pista Livre. 3178. Centro 3178. Será 2526, complete LS, chame a torre 1186, ou será 2526? Faça a torre 186, 2526. Torre Salvador, faça a 2526, final para deixar travado. 526, 1185. Torre Força 0526, final baixado, travado. Chame 526, conta aproximação, número 2 agora para o pouso, aguardo o Ministério. 7526, 4 minutos. 1586, only 144. Turn right taxi, remain frequency, please. And continue with the taxiway in Alpha. And report before the Juliet. Alpha after that before the five eight. That's correct. Remain focused, please. Okay, 3178, pista liberada, pouso autorizado, check-in, vento 130 graus, 8 nós. Livre pouso, pista na 0, treino pouso, baixada travada. Brisa 01, no Champ Tax 624. Vamos passar para o Salvador. Tem um ano, o 3305 chamou? 3305, encher imediato, puxa. Então, inicialmente, estou sem estacionamento, em marcha lenta, e aguardando para iniciar o push, ok? Reporto quando for para iniciar o push, estou com dois tráfegos, vou cruzar a retaguarda, vou prosseguir as posições aí, atrás do portão 07. Solas 447, vida direita, pega na minha escuta, prossiga via Alfa e reporte Santa Juliette, bem-vindo. Muito obrigado, taxi Alfa, vai reportar Santa Juliette na escuta, então 3578. 2526, vento 130 graus, pouso nós, pouso autorizado, chama zero. Ele pousa no zero, 2526. Na escuta. Ok, estou cruzando antes da retaguarda, ok? Aguarde para iniciar o push. And 586, approved the taxiway Juliet, main apron, until stand 10. Táxi está aprovado, o 10 de Lisar, via Alfa Juliette, até a remota 114 do pai principal. Certo, utilizaram Alfa Juliette, remota 14 na 3178. DC-05, na retaguarda agora cruzando o MD-8 da ANGS, após vai cruzar um Airbus da companhia. Assim que o tráfego da companhia livrar, aí o senhor inicia o push e chama táxi. Sim, depois o approach, good night, this is WebJet 5809, I'm with you, maintain 150 is restricted. WebJet 5809, Skoka Dent, descend to 2000 feet, heading ETAP, altimeter 1013, WebJet 5809. Hi Dan, descending to 2000, heading ETAP, 5809. Aprovado o táxi, reporte pronto, ponto de espera, o ajuste 1903. 1903, até o ponto de espera, vem pra cá. 62. Sério 2526, solo 50, livre à direita, táxi na escuta, prossegue a via Alfa e reporte no ponto de espera da Delta para o cruzamento da pista e após prosseguir até o pátio militar. Cruzando a sua escuta, e na Alfa, na ponto de espera. Ocean, né, 2-4, vamos no ponto de espera, está 1-0. Autorizado, além da equilada da 10, 130 graus, 1 das nós, a Xanem 224. Autorizado, mundo. Estou com a nave da Avianca, o foco é assim, agora decolando, após o tráfego cruzar a frente, o senhor pode prosseguir para o cruzamento até o pátio militar. Pátio principal, envia Alfa, reporte pronto, ponto espero, ajuste no 013. É 224, decolada 53, sistema de controle 119, decimal 35, bom voo, bom final de tosco. 119-35, boa paz, boa noite. Direção do Pátio Militar, 23. Ciente, frequência de emissionada 2526, bem-vindo, bom final de tosco. Obrigado, igualmente, boa noite a todos. De Salvador, 6224. Machané 6224, contato radar, submanter o nível 230, sair da PUCA. Sair da PUCA para o 230, janela Autorizado em decolar 3305, vindo então no 30 graus com 8 nós. Putz, reporta um local helicóptero. Objeto 5809. Hospital, ILS, report established 5809. Xanem 6224, vem direto a Aracaju. Direto a Aracaju, né? 224. Cando localizer, 5809. 5809, complete LS, X-ray approach, contact the tower frequency 18.95. 18.95, completing approach, thank you, good night, 5809. Good night. Salvador Tower. Good evening, web 5809 with you, established on the localizer ILS X-ray runway 10. Continue approach and wait to land. Web 5809. Continue approach, waiting for the clearance 5809. 605, decola 258, controle 199, decimal 35, bom voo, bom final de bate. 1935, controle agora 3305, muito grato, uma boa noite, bom serviço, uma ótima final de passo a todos. Mente. At 5809, Aquilete Land, runway 10, wind is 130 degrees with fear 8 knots. 130 degrees with 8 knots, clear to land, runway 10 at 5809, thank you. 1255, caso negativo, 1265-6264. Controle Recife, correção, controle de Salvador, boa noite, é o 3305, decolou na Puca. 3305, contato radar, tudo mantém o nível 330, mantém a saída Puca. 330, mantendo a saída Puca, 5809, on the ground 02, right turn, taxi, Alpha Kilo Apple 3, remote position Apple 3 is number 6. Alright, we're gonna clear on the right now on Foxtrot with you, maintaining frequency to Apron 3, position 6, 5809. Welcome. Foi Romeu Fox 08. 3305 direto para o Romeu Foco 018, bom entrada. Lab 5809. All right, I guess we passed April 3, right? Can we enter right now on the next X window left and come back from the next left again to go to April 3? Okay, no problem, no problem. Now Juliet, taxi Juliet, after left turn to start April 3. All right, left and left. Juliet to the left to April 3, 5809, thank you. .305, chame Recife, na frequência 12545, ao TRN 126, decimal 85. Já atingiu 150 Alfa. 3152, aciona identificação, chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste altímetro padrão, 1013. Identificou, chegada Mari, quando entendeu a altitude? 1013, o ajuste padrão. 1013, vai descer para quanto? Para 2000 pés. 2000, obrigado. TAP está autorizado. Acione identificação, chegada bom, desça e mantenha 4000 pés, o ajuste 1013.